Avô Zé Tubarão e o seu neto João. Neto João nadava zangado no mar sem ninguém o parar. Os animais marinhos estavam assustados e preparavam-se para se defenderem. O ouriço do mar tinha os seus picos afiados e com veneno para o picar. O peixe-balão começou a beber muita água e a esticar os seus picos para ficar muito grande e não ser comido. A moreia estava pronta para dar choques. As medusas tinham os tentáculos prontos para fazer comichão na sua pele. As estrelas do mar enterraram-se na areia. O peixe-palhaço foi para cima da anémona para ser protegido. Os peixes mais pequeninos juntaram o cardume e formaram um peixe grande e assustador. O polvo preparou os seus tentáculos para o dominar e lançar a sua tinta. O caranguejo ermita preparou as suas duas pinças para o morder. E até houve um búzio que desmaiou de susto. O polvo, como é muito sábio, reparou que o neto João estava furioso, mas também estava triste e a chorar. Combinou com o peixe-balão e foram os dois perguntar o que se estava a passar com ele. Foi então que o neto João contou que andava triste porque o seu avô Zé Tubarão tinha morrido. Já era velhote, usava óculos porque era cego e tinha uma bengala. Os seus olhos eram vermelhos, com riscas, porque estava doente. Pior é que o neto João estava furioso porque o avô Zé Tubarão tinha ficado doente por causa de ter comido muito plástico e por causa do petróleo, do óleo, da gasolina e de todo o lixo que os adultos atiravam para o mar. O polvo e o peixe-balão foram contar aos outros animais marinhos o que estava a acontecer e decidiram ajudar o neto João. Apanharam o lixo que andava no mar e, com a ajuda do tubarão-martelo a pregar pregos e o peixe-cera a serrar madeira, construíram sinais para avisarem as pessoas a não porem mais lixo no mar. O polvo deu a sua tinta para o peixe-balão, com os seus picos, escrever nos sinais para as pessoas não porem mais lixo no mar. Para as crianças que não sabiam ler, o peixe-balão fazia desenhos de lixo e fazia um X por cima para saberem que era proibido pôr lixo no mar. Fizeram muitos sinais e puseram na entrada da praia. Também encontraram uma televisão que era lixo no fundo do mar, mas ainda trabalhava um bocadinho, e puseram a passar na entrada da praia imagens de peixes cheios de sangue e doentes por causa do lixo do mar. Depois, arranjaram outra televisão com o comando para passarem imagens de peixes felizes sem lixo no mar. O neto João agradeceu a ajuda de todos os seus amigos e todas as pessoas e crianças começaram a pôr o lixo no sítio do lixo e não puseram mais no mar. Temos todos que colaborar, não deitar lixo para o mar. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 1.